ZYJ456. Rádio Três Rios. 1150 kHz. A rádio que se orgulha em ser sua. Muito bom dia a você que nos acompanha pelos 1150 kHz, a Rádio da Família, a Rádio Três Rios, 74 anos de tradição, muito serviço prestado aqui à nossa comunidade, Três Rios, Paraíba do Sul, Sapucaia, também Areal, Comendador Levi Gaspariani, em toda parte. Estamos chegando também no digital, no www.radiotresrios.com.br, o aplicativo que leve de graça para você acessar o nosso som, levando aonde você for o som de toda a nossa região com você. Estamos também na telona do canal 5 Tequeiro, chegando aí na sua sala, também na palma da sua mão, no smartphone. Basta ter o aplicativo que é leve de graça para você ter as imagens aí da nossa região. Temos o som e temos a imagem a serviço da nossa população. A seriedade e o compromisso há mais de 27 anos. Progárcia, lajes pré-moldadas, isopor e lajota. Para realizar sua construção. Progárcia, telefone 0-24-2255-5316. WhatsApp 988-57-0159. Aceitamos os cartões de crédito. Rua Isaltino Silveira, número 845, Cantagalo, Três Rios. Não compre só pelo preço, confira a qualidade. Progárcia, a loja do Dirceu. Voltamos a apresentar Hora de Ouro, clássicos da era do rádio no Brasil. Abrindo o último bloco da Hora de Ouro, você fica com Silvio Caldas. Estressado com o trânsito? Vá de ônibus, você só tem a ganhar. Você relaxa durante o percurso, sem ter que prestar atenção ao trânsito. São várias opções de horários. E o preço da passagem cabe no seu bolso. Além de tudo isso, o ônibus é também uma opção mais ecológica. Tá esperando o quê? Deixe o carro em casa e conte com a Progresso. Viação Progresso, o melhor caminho. Na Showpet você encontra tudo que o seu bichinho de estimação precisa. A Showpet trabalha há mais de 5 anos na categoria Casas de Ração na cidade de Comendador Levi Gaspariani. Entre em contato com o nosso telefone 24 2254 1048. Estamos localizados na Estrada União Indústria, quilômetro 133, loja 30. Levi Gaspariani, Rio de Janeiro. Showpet, o melhor para o seu cãozinho ou gato está aqui. A Tecnomed celebra 30 anos e abre sua mais nova loja em Três Rios. A maior rede de produtos médicos e ortopédicos do estado do Rio está agora no Shopping Três Rios, com uma gama de produtos para saúde, bem-estar e para profissionais de saúde. Venha conhecer a Tecnomed Três Rios. Profissionais treinados e com muita informação para atender você muito bem. Tecnomed Três Rios, rua Doutor Valmir Peçanha, número 20, loja 102, Shopping Três Rios, no centro.